da vida machucam meu ser. Não quero mais existir neste caminho sem fim. Ergo os meus olhos e clamo. Espírito Santo, vem, aliança contigo eu farei, jamais eu te abandonarei, te entrego a minha vida. Na sombra da noite, um grito, um gemer. As dores da vida machucam meu ser. Não quero mais resistir neste caminho sem fim. Ergo os meus olhos e clamo. Espírito Santo, vem, aliança contigo eu farei, jamais eu te abandonarei. Com todo meu fervor, me entrego a ti, meu Senhor, que eu venha sentir teu amor. Espírito Santo, vem, aliança contigo eu farei, jamais eu te abandonarei. Eu morro pra esta vida.